abraço. Como é que foi entrar em nosso quarto e não sentir meu cheiro? As coisas sei que não estão do mesmo jeito. Os livros na estante, as fotos no espelho. As roupas já não estão no mesmo lugar. E nem tente inventar. Criar um cenário diferente não vai adiantar. Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim ser meu abraço, né? Levou o que construímos juntos. Ficou com cargo, com a casa, com tudo. Tirar de casa é fácil, né? Mas viver sozinha e como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre? As roupas, as fotos, as coisas da gente. Como é que foi me ver morando em outro endereço? Como é que foi entrar em nosso quarto e não sentir meu cheiro? As coisas sei que não estão do mesmo jeito. Os livros na estante, as fotos no espelho. As roupas já não estão no mesmo lugar. E nem tente inventar. Criar um cenário diferente não. Com cargo, com a casa.